DJ Mike! Ele chegou na voadora e o coração tá dando golpe, foi pra lona. Logo de mim, minha bebida, só consigo pensar em serenata. Se a vara se for pega, se chama de marilha, levanta de pau, copo no show. Agora é toma de violão, assim debaixo da janela, jantar a luz de velas. Agora é promoção, só posso gostar.